quando a gente fez a primeira vez. Foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, paixão sem maldade. Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço. E perdi de amor, quando vi você, linda em meus braços. Não consigo esquecer esta emoção, de uma vez em me entregar no seu coração. A paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Te fiz mulher pra ser sempre seu homem. Essa é a nossa homenagem a todos os regueiros do Brasil. Olha o nosso amor valer. A gente fez a primeira vez. Foi lindo como aconteceu. Desejo de verdade, paixão sem maldade. Quando dei por mim, estava assim, preso no seu laço. Me perdi de amor quando vi você, linda em meus braços. Não consigo esquecer esta emoção, de uma vez em me entregar seu coração. A paixão não sei fugir, meu amor, vê se não some. Te fiz mulher